E por acaso eu frequento o mesmo bar que ele. E por acaso eu notei algumas coisas nele. Vi que ele deixou a barba e começou a usar boné. Só sai de camisa preta, anda de chinelo no pé. E a corrente no pescoço é igualzinha que me deu. Pra mim tá mais que na cara, mas ele não percebeu. Tá parecendo alguém que eu conheço bem. Quem? Eu. Essa necessidade de encontrar um outro eu é prova de saudade que cê nunca me esqueceu. Vai beijando de olho aberto a minha cópia atual. Porque se fechar o olho, vai pensar no original. Essa necessidade de encontrar um outro eu é prova de saudade que cê nunca me esqueceu. Vai beijando de olho aberto a minha cópia atual. Porque se fechar o olho, vai pensar no original. Que por acaso sou eu.